É que eu sou hot, hot. É que eu sou hot, dog. É inédito, é imperdível, é sensacional. É hoje a inauguração do Hot Dogs. É isso mesmo, inauguração do Hot Dogs. A novidade que faltava no São Cristóvão. É que eu sou hot, hot dog. No Hot Dogs você irá saborear hot dogs de 20 centímetros, 30 centímetros e tamanho família de 60 centímetros. É isso mesmo que você ouviu, hot dog de 60 centímetros. Eita, mano. É que eu sou hot, hot dog. Não esqueça, é hoje a inauguração do Hot Dogs, a partir das 18 horas, na Avenida Boulevard 3, em frente ao número 311, próximo ao espetinho do Denis. É que eu sou hot. Venha se deliciar com o maior hot dog gourmet do São Cristóvão. E se a inauguração tem promoções imperdíveis para você. Hot Dogs, inauguração hoje, a partir das 18 horas, e você não pode deixar de conferir essa grande novidade do São Cristóvão.